te anuncia é um novo dia. Mas uma parte da história que se inicia. No amanhecer pode crer, mil motivos pra agradecer um novo dia que está vindo. Nem tudo está perdido, é hora de reconstruir. Obrigado, Senhor, mais uma chance pra mim. A atitude é quem traça os caminhos dessa vida. Mais uma página começa a ser escrita. Entre rosas e espinhos, mentiras e verdades. Que Deus me proteja e não dê espaço pra covarde. A força de vontade fez do erro uma lição. Transformou a revolta em revolução. No sertão nordestino ou na periferia, quem convive sobrevive, sabe o que significa. Correria pra família, não pagar veneno. O que é lutar todo dia contra o preconceito? Conceito é desse jeito, provando que nem tudo é sofrimento. Pra tudo tem seu tempo, também tem o seu preço. Coração amargurado, sempre duro igual pedra. Que palpita mil por hora no compasso da guerra. Cai a noite, vem o sol, pra aquecer um novo dia. A tempestade é passageira, a esperança tá viva. Quanto rumo justo aqui tiver, pra correr com lealdade. A todo custo não deixa um pé, quer vencer com brilhade. Felizmente eu vejo mesmo as madrugadas sangrenta. Pra assistir o mesmo erro com os pais que ostente. Pra crescer sem cultura, educação, sem lazer, sem esporte. Vai ter os loucos apetitosos arrebentando com as nove. Na verdade eu não queria ver os destroços e sequelas. Que São Paulo é fantasia, só ilusório, favela. E com certeza eu não queria fazer parte dessa guerra. É tanta treta, é tanta morte, é várias fitas. No dia a dia o olho brilha, o lado leste anuncia. O horizonte anuncia, é um novo dia. Mas uma parte da história que se inicia. Escolha seu caminho e prossiga se cair. Levante-se de cabeça erguida, nunca desista. Seja mais um elo da corrente, um forte combatente, filho do onipotente. Mais um guerreiro brasileiro que garante o pão. Pouco importa a cara feia do patrão, né não? Tá na missão fazendo a sua, então tá firmão. Acreditando que dias melhores ainda virão. Louco mundão, impregnado de injustiça. Falsas promessas são como armadilhas. Pretensão maliciosa, assim que é desde o princípio. O capital de gerir é a fraqueza do mano iludido que escolheu infelizmente um falso caminho. Muitas vezes a necessidade leva a isso. Várias vidas em risco no plano bolado. Atitudes insanas, corações amargurados. Cercado por muralhas, anseio de liberdade. Sofre junto quem te ama, isso é verdade. Infelizmente parece que são poucos que aprendem. Que as leis que aqui existem só favorecem eles. Foi sempre assim? Será que hoje é diferente? Ainda vejo o inimigo muito sorridente na tela da TV, no cartaz, no jornal, comemorando o seu próprio aumento salarial. Do lado de cá, eu posso observar gente humilde que nem por isso para de lutar. Pode acreditar ou então vem aqui conferir o que a vontade de vencer consegue construir. Eu também vi sonhos espalhados no sertão, diferentes lugares passando pela mesma situação. Será preciso se acabar o mundo para se entender que tá tudo errado e não dá mais pra esconder. Um milhão de perguntas, nenhuma resposta. Mesmo diante disso a gente faz as nossas melhoras, conquistas, planos concretizados. Quem corre alcança, eu tenho provas do que eu falo. Isso é mais que um recado, é um pedaço de mim. Não há bem que sempre dure, não há mal que não tem fim. Se engana quem pensa que é só história triste. Quem planta ainda colhe seus momentos felizes. Anuncia é um novo dia. Mas uma parte da história que se inicia. O horizonte anuncia é um novo dia. Mas uma parte da história que se inicia.